Vagabundo! Tamo de volta aí, tiozão! Tá pensando que nós estava morto? Vai vendo suas ideias! Aliados da SUS! Mostra a mente voltando em cena! Sente o rojão, segue mal! Vai que vai! Se liga no som! Relativamente, consequentemente, atento e vivão, sempre aqui intensamente. Porém, se assumo a minha responsa de falar e agir com autoestima e confiança. Dos tempos da infância até hoje em dia, cadê toda a fartura, nada aqui de economia. Sempre sobrevivendo, correndo contra o tempo. Se for pelo certo, aí mano eu me empenho em busca e a procura de um futuro melhor. Cada um, e cada um sabe como resolve o seu problema, irmão. A sua treta, a vida não é mil maravilhas, mas pelo menos tenta refletir, chegar à conclusão que não foi fácil nem pra mim nem pra você. No beco, no gueto, em qualquer quebrada, pode acreditar, a vida é sofrida, suada. Seja sempre como for, bola pra frente, sempre humildão, sempre aqui gente da gente. Jamais eu quero ver meus trutas na pior, dependentes do crack ou do pó. A solução é refletir, lutar e se unir, dar um basta nos canalhas que planejam nosso fim. Avante em frente, nem sei se cês me entendem. Pente sempre cheio, munição, nossa mente. Descarrego uma palavra versada, rimada. Afetar seu raciocínio sempre foi minha jogada. Não falo só de crime, não falo só de morte. Eu passo a informação por amor, não por ibope. Fugo, bode, brinho, simplesmente um aliado. Violento na rotina, chegando pro arregaço. Não pago pra playboy, nem temo pro sistema. Já disse pra você, realidade é nosso lema. O rap é o nosso manifesto. Então se liga, manos, é hora do progresso. A crise brasileira aumentando. Nossos irmãos cada vez mais afundando. O rap é o nosso manifesto. Então se liga, manos, é hora do progresso. A crise brasileira aumentando. Nossos irmãos cada vez mais afundando. Vai truta, várias ideias vem no pensamento. Eu ainda pequeno, cadê meus mano? É só lamento. O tempo passa, passe como o Willo também. A distância que separa os meninos do bem. Inocente, ocupado, mas veja que se ele é maltratado, se ele é discriminado. A seca virou água, o rico virou réu. Será que tá escrito aquelas frases no papel? Longa história de 500 anos, a gente vem sofrendo. Quando é que vai ter fim esse terrível pesadelo? Mas aí, quem lutou, quem se envolveu com nós? Me diga quem são os guerrilheiros que agonizam e pedem a paz. Ser guerreiro, um homem de paz e amor só, que luta por justiça através do Senhor, que acredita no sonho, na pureza da flor. Anda com as próprias pernas e a cabeça erguida. O menino é sangue bom, tio, da periferia. Vai playboy, tenta sorte, periferia é nós. Unida ninguém pode, a nossa fé é mais. Vocês dão a miséria e o desprezo pro povo. A criminalidade e a guerra entre os morros. O rancor, a dor vem consequentemente. Humilha na TV, tá na cara da gente. Agora vem, vem pra ver, pois o rap é o escudo. Vou resgatar aqueles mano no escuro. E você que tá perdido por aí, se a hora é essa da revolução, vamos se unir no ideal. Já provamos que temos talento. Na cultura hip hop engrandeceu o movimento. Manifesto tá formado, nego, a hora é essa. Família ADS, pode ir pra fortalece. Agradece. O rap é o nosso manifesto. Então se liga, manos, é hora do progresso. A crise brasileira aumentando. Nossos irmãos cada vez mais afundando. O rap é o nosso manifesto. Então se liga, manos, é hora do progresso. A crise brasileira aumentando. Nossos irmãos cada vez mais afundando.